Ouve-me, ó Deus, quando clamo. Na angústia meu coração se expande. Tua misericórdia é meu abrigo. Escuta minha oração, vem me guiar. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, em ti encontro paz. Em ti meu coração repousa, na segurança do teu amor. Eu descanso em ti, Senhor. Filhos dos homens, até quando converterão a glória em infâmia, buscando a vaidade e a mentira? Mas eu clamo a ti, minha esperança. Exalta sobre nós a luz do teu rosto, em ti encontro paz. Em ti meu coração repousa, na segurança do teu amor. Eu descanso em ti, Senhor. Pequeis, falha o coração na quietude. Ofereçamos sacrifícios de justiça, confiança em ti, nossa plenitude. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, em ti encontro paz. Em ti meu coração repousa, na segurança do teu amor. Eu descanso em ti, Senhor. Alegria no meu coração, mais que trigo e vinho em abundância. Em paz me deito e durmo em ti, só em ti, Senhor, encontro segurança. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, em ti encontro paz. Em ti meu coração repousa, na segurança do teu amor. Eu descanso em ti, Senhor. Eu descanso em ti, Senhor.